Casarão do Detergente Itapera, detergentes de acordo com o que você precisa. Telefone para contato 99206-4477. Falar com Fábio De Biasi. A assistência agrícola da Cotrisoja é a principal ligação entre a cooperativa e os seus associados. Aqui, o produtor encontra suporte desde o momento do plantio até a comercialização da safra. Contamos com profissionais capacitados para fazer as melhores indicações para o sucesso da colheita, prestando serviços de elaboração de projetos, regulagem de máquinas e equipamentos, interpretação de análises de solo, orientações técnicas, prescrição de insumos, tratamento de sementes e muito mais. A assistência Cotrisoja impulsiona a produtividade, pois trabalha em parceria com o associado para garantir mais lucro, menor custo e menos desperdício. Assistência Agrícola Cotrisoja, força e precisão no dia a dia do campo. A cultura faz uma pausa para a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Casarão do Detergente Itapera, detergentes de acordo com o que você precisa. Telefone para contato 99206-4477. Falar com Fábio De Biasi. Promoção Jacobi Tintas, tinta acrílica 18 litros por R$ 270,00, tinta óleo 3,6 litros por R$ 65,00. Aproveite! Promoção Ultra Gás Ultra Prêmios 2022. Para participar, basta você comprar um produto Ultra Gás, preencher a cautela e colocá-la na urna. Primeiro prêmio, um liquidificador Arno 1000 volts. Segundo prêmio, um multiprocessador compacto Britânia. Terceiro prêmio, fogareiro dupla chama cromado. Quarto prêmio, conjunto churrasco Tramontina. Quinto prêmio, uma carga de gás. Fone 99131-5834 ou WhatsApp 99962-2907. Quem tem amigos tem tudo, mas quem tem ofertas tem muito mais. Na Farmácias Associadas é assim. Tintura Coriton, consulte apresentações por apenas R$ 10,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes até 7 de agosto ou enquanto durar o estoque. Passe na Farmácias Associadas mais perto de você e aproveite. Farmácias Associadas. Acabou o gás, lembre logo da Ultragás. Agilidade na entrega e preço bom. Ligou, pediu, chegou. Aceitamos pagamento nos cartões Visa e Mastercard. Telefone WhatsApp 999622907 ou 991355834. Estamos na rua José Bajo, esquina com Almirante Barroso 143, fundo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapera. Ultragás, é só pedir. Fone WhatsApp 999622907 ou 991355834. Mercearia Raupental Adutirana, sempre com muitas novidades e muitas promoções. Amplo mercado, fruteira, completo açougue, carne de gado, suína, galeto, salame, banha, torresmo e muito mais. Está entrando no ar a oração do Santo Terço com o grupo da Renovação Carismática de Itapera. Oferecimento: Sicredi Integração Rota das Terras, Imobiliária HP, GF Pneus, Transorte, Farmácia Avenida, Gráfica Gesp, Auto Posto Simon, Regional Supermercados e Signor Concretos. Boa tarde a todos, seus ouvintes da Rádio Cultura. Estamos iniciando agora a oração do Santo Terço. Queremos acolher a todas as pessoas que neste momento rezam esta oração conosco. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Vamos iniciar com uma frase de Santa Teresinha que diz assim: compreendi que tudo o que realizamos, por mais brilhante que seja, não vale nada sem amor. Colocamos então as nossas intenções para a oração deste Santo Terço. Rezamos pelas crianças, pelos jovens, pelas famílias, pelos idosos. Rezamos pelo Papa Francisco, pelos bispos, por todos os sacerdotes, também nós colocamos o Padre Oswaldo e o Diácono Júlio nesta oração. Rezamos por todas as pessoas que sofrem com alguma doença, para que Nossa Senhora visite a cada uma delas neste momento, intercedendo pelo restabelecimento de sua doença, pelo restabelecimento da saúde. Nos colocamos então em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezamos em honra a São José. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nas três Ave Marias, vamos rezar em louvor à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.